I guess my question is, is it not too late for me? Is it? Is it not too late? Diane, I need you to tell me that it's not too late. Bojack, I need you to tell me that I'm a good person. I know that I can be selfish and narcissistic and self-destructive, but underneath all that, deep down, I'm a good person, and I need you to tell me that I'm good. Diane? Olá, Olivia. Olá, internet. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Control F, o seu podcast sobre a internet. Podem ficar tranquilos, porque esse podcast não contém spoilers. Ele só fala sobre eles. Mas peraí. Por que eu tenho que avisar isso? Por que isso é uma etiqueta digital e minha tia-avó não faz a menor ideia do que significa spoiler? Da onde que vem essa palavra e essa cultura? E por que ela tem se tornado cada vez mais intensa dentro e fora da internet? Olivia, no episódio de hoje eu vou tentar responder algumas dessas perguntas que eu fiz e dar o meu pitaco sobre esse assunto também. Mas antes da gente começar, eu queria já te pedir desculpas porque eu não consegui publicar o último episódio a tempo por motivos de correria do cacete. E, já que eu tô pedindo desculpa, pedir desculpas também pro Gustavo, o designer que fez o logo incrível aqui do Control F. Eu esqueci de colocar o seu portfólio no link aqui da descrição, mas agora tá lá, e se você acha esse logo tão incrível quanto eu, dá um toque lá no Gustavo, que ele faz uns designer topzera, topster, muito top. E ó, próximo episódio é o da Crypto Rave que você pediu, beleza? Então aguarde, menina, aguarde. A música que você está ouvindo é Easy to Lay For Me, do Beowulf. O link do Spotify dele está sempre aqui na descrição. Então vamos logo pro programa que eu tenho muita coisa para falar. Meu nome é André, sejam bem-vindos à internet, eu serei o seu guia. Olivia, vamos começar definindo o que significa spoiler. Bom, o meu bom e velho Wikipedia ajudou aqui e disse o seguinte: spoiler, do inglês, é aquele que estraga ou aquele que deteriora, degrada, dilapida ou depreda algo. Então, ele pode ser tanto a pessoa que faz isso, quanto ela pode ser o ato de destruir ou reduzir o prazer, interesse ou beleza de algo. Tá, mas o que significa isso na prática? Spoiler é contar para outra pessoa uma parte importante. Então, dar spoiler é contar para outra pessoa uma parte muito importante da história, normalmente o final dela ou algum plot twist inesperado. E isso é independente do tipo de mídia. Pode ser um livro, pode ser uma série, pode ser um filme, pode ser uma peça de teatro, uma animação, um videogame. É uma pessoa chegar para você e contar o que acontece antes de você assistir esse conteúdo. Ou seja, segundo essa concepção do Wikipedia, a pessoa que está te contando esse final, ela está estragando parte do seu prazer em assistir uma narrativa, de sentir esse gostinho da surpresa. O que é meio verdade, vai. Especialmente quando uma história esconde alguma virada inesperada, feita justamente para você não suspeitar até o último momento, saber disso antes da hora, com certeza deixa a experiência menos divertida para alguns. Tá, mas como eu sei por causa do outro programa, eu sei que você já deve estar pensando, beleza, mas o que isso tem a ver com a internet? Afinal, narrativas complexas com estruturas feitas para te surpreender e esse ato de contar esse spoiler antes da hora devem ser tão velhos quanto a própria concepção de contar uma história, certo? Mas então, por que nossos pais não conheciam esse fenômeno até recentemente? Olivia, o termo spoiler surgiu nos princípios da internet, quando os primeiros fóruns relacionados a séries e filmes nasceram. Isso porque lá nos Estados Unidos, a costa leste e a costa oeste do país, eles têm diferentes fuso horários. Isso significa que alguns capítulos inéditos de séries e novelas passavam 3 horas antes na Flórida do que na Califórnia, por exemplo. Mas enquanto não existia um meio mais rápido que essas 3 horas para a galera se comunicar em massa, para contar o que rolou, essa diferença de horário não era um problema, porque a experiência, no final das contas, era mais individual. Mas, graças à internet, criar uma comunidade ficou muito mais fácil. Pensa o seguinte, imagina como era reunir uma galera desconhecida para falar sobre um determinado assunto que você gosta de falar antes da internet. Então, você precisava criar algum tipo de mídia, um pôster, cartões, cartazes, tinha que criar um monte de mídia, distribuir ela pela sua cidade ou pela sua região, estar apto para responder às dúvidas que as pessoas tinham sobre essa reunião que você estava se propondo e ainda por cima achar um lugar que suportasse o número de pessoas que você achava que ia vir. Então devia ser uma dor de cabeça do caralho, que só se justificava quando ou o amor era muito grande ou existia um potencial financeiro muito grande também. Que aí são casos das Comic Cons, que aí também tem uma justificativa econômica para você criar um evento dessa magnitude. Mas aí chegou a internet e nego falou: bom, vou criar um fórum aqui rapidão para discutir, sei lá, Survivor, que é um reality show famoso nos Estados Unidos durante essa época. Só que, ao mesmo tempo que essa cultura de compartilhamento de amores e prazeres na internet começou, também criou-se uma cultura dos trolls. E então os trolls chegavam nesses fóruns e contavam tudo o que aconteceu na série naquele dia, antes da galera do fuso horário mais atrasado ver. E aí o desavisado que tava lá falando sobre sua série favorita, pum, tomava um spoiler no meio da cara e tinha parte da sua experiência estragada. E aí, como esses caras estragavam a sua experiência, né? Eles spoilem em inglês. Esses caras chatões ficaram conhecidos como os spoilers, ou seja, os estragadores de experiências. E aí esse termo pegou e se expandiu por toda a internet e hoje pode significar tanto o cara que conta o final do filme, né? O cara que é um spoiler, mas a gente quase não usa desse jeito, quanto a informação em si, porque a informação é que é o spoiler. É engraçado que aqui no Brasil essa cultura de spoilers, ela não atingiu todo tipo de entretenimento. Ainda existem algumas histórias, como as novelas, por exemplo, que não têm essa mesma concepção de spoiler do que um filme como o do Vingadores. Acho que porque a gente já tinha aqui no Brasil uma prática antiga de ler revistas que contavam tudo o que ia acontecer na novela nos próximos, sei lá, 10 dias com os personagens. Acho que talvez pelo formato, né, da novela, que ela é bem diluída em vários meses e conta só um pedacinho da história todo dia, então o spoiler acaba não sendo mal visto porque ele funciona também como um resumo para que você não precise investir tanto tempo na história. Seus pais, por exemplo, eu sempre ouço eles discutindo o que que vai rolar nos próximos episódios da novela antes deles assistirem. E eu acho isso muito engraçado porque foge muito do conceito que eu tenho, sabe, de como consumir uma história. É coisa de computador, gente, só pode ser! Claro, o final de uma novela normalmente é feito às escuras mesmo, para ninguém ficar sabendo. Mas em geral, acho que existe um pacto social claro aqui no Brasil de que saber o que vai acontecer com os personagens não estraga a novela. Na verdade, deixa a sua experiência até mais divertida. Aliás, esse acordo social do que é e não é spoiler não tá muito claro para mim. E eu acho que depende de várias variáveis. Como, por exemplo, se eu te contar o final do filme, O Grande Ditador, do Chaplin, é spoiler. Ele é relativamente surpreendente. Em especial quando você está no comecinho do filme e não sabe exatamente o que vai acontecer. Mas eu duvido que alguém escreva cuidado com spoilers falando de um filme tão antigo. E o Exterminador do Futuro 2? O filme tenta o tempo todo te deixar na dúvida sobre as reais intenções do Schwarzenegger. Se eu te contar o final dele é spoiler, você pode falar: ah, mas esses filmes são muito velhos, né? Mas o quanto que velho define o que é spoiler e não? Por exemplo, se eu te contar o que acontece no Silêncio dos Inocentes, ou no filme do Homem-Aranha, da antiga geração, e o primeiro Vingadores, e o Vingadores Guerra Infinita, é spoiler? Porque meio que todo mundo já sabe o que vai acontecer. Conta com spoiler? Ixi, então quando a gente fala de série, a parada é ainda mais complexa. Porque existe spoiler pra série que já acabou, tipo Breaking Bad? E tipo, por uma temporada que faz 5 anos, sei lá, da terceira temporada de Game of Thrones, é considerado spoiler se eu te contar o que acontece na terceira temporada? E tem um terceiro fator que é muito importante, que é a maneira como as pessoas investem nas histórias. Por exemplo, tem uma galera que não liga para spoilers. Tipo minha mãe, que ela senta pra assistir GOT comigo, e como eu assisto antes dela, com o pessoal, ela fica me perguntando o que aconteceu no episódio. E aí, esse aí ganhou guerra? Ele é do bem ou do mal? E eu, chatão como sempre, respondo: Meu, assiste que você vai saber, cara. mas é porque pra ela, saber o que vai acontecer não estraga a experiência. na verdade, até alivia parte dessa tensão e meio que coloca ela no poder da situação. Então, como uma comunidade que não liga pra spoilers, como principalmente com filmes que estão fora do holofote, sei lá, o novo Chuck, você meio sabe que provavelmente todo mundo vai morrer naquele filme. Ou filmes de terror em geral, você sabe que grande parte das pessoas vai morrer, mas não é sobre a surpresa final. Então não estraga, você sabe que as pessoas não vão morrer, porque é meio como elas vão morrer e se alguém vai sobreviver de fato. Mas você viu como que é difícil definir exatamente quando uma parada é spoiler ou não? Mas agora eu queria saber, pra você, quando que uma informação é spoiler? Qual é a sua definição exata de spoiler? Bem, eu não sei se você considera essa cultura do spoiler boa ou não, mas eu posso falar com toda certeza que para as grandes corporações de mídia, ela é. Isso porque, Olivia, nós estamos vivendo na internet uma cultura de hype nunca vista antes. Cada novo filme da Marvel, da DC, do Star Wars, Pixar, parece mais incrível, mais grandioso e mais intenso do que os anteriores. E, cara, é difícil de definir quando isso exatamente surgiu. Mas eu acho que de um misto da crescente polarização das opiniões na internet, da popularização da cultura nerd, o nerd com muito mais poder de compra graças ao crescimento das empresas de tecnologia e do tipo de perfil profissional que normalmente o nerd se encaixa. Também tem um desejo fugaz pelo escapismo frente a um mundo cada vez mais fodido. E é claro, uma indústria bilionária que demorou uma cota, mas percebeu todos esses fatores e está investindo muita grana nisso. Mas o fato é, nós vivemos num ecossistema onde grandes corporações utilizam várias ferramentas de marketing ou controle em massa de sensações, chame como você quiser, através de teasers, trailers, entrevistas com youtubers, memes, teasers dos trailers e centenas de outras ferramentas para causar uma quase que histeria coletiva. Mas eu não quero que você me entenda mal, porque apesar do tom de crítica, eu tenho que admitir que o escapismo também é muito, muito sedutor pra mim. Tipo, eu acho muito da hora ficar conversando e consumindo conteúdo sobre Game of Thrones e Vingadores. Quer ver um exemplo? Semana passada eu fiquei entretido pra um caralho com as lives da Carol Moreira e da Mikan sobre o que aconteceu no episódio que eu acabei de assistir de Game of Thrones. Aí, tipo, é elas contando o que aconteceu no episódio, explicando algumas coisas. Mas, sabe, acabei de assistir e tô consumindo mais conteúdo, então eu tô participando ativamente dessa cultura do hype, sabe? Então, porque eu tô assistindo conteúdo delas ou de outras pessoas e confabulando sobre as minhas narrativas favoritas, eu esqueço os problemas reais que existem no mundo, que são muito mais complexos e difíceis de consertar, e substituo essa sensação de pesar por uma sensação de animação e ansiedade pelo próximo episódio. Não que isso seja bom, tá? Mas eu acho que às vezes é meio necessário. E no final das contas, todo mundo faz isso de algum jeito. Seja com futebol, com quadrinhos, com blogueirinhas, com site de fofoca, com novelas, com livros, com alguma coisa. As pessoas fazem isso. Mas talvez, se pá, essa cultura do hype tá passando um pouquinho da conta. Eu tô falando isso porque nós estamos vivendo um momento histórico do entretenimento nerd. No cinema, o filme dos Vingadores é o último dessa primeira geração de super-heróis que nos acompanha faz 11 anos. É o filme que marca o fim de uma era de atores que ficaram marcados por estes papéis por muito tempo. E é uma experiência mais tão grandiosa, que é difícil até de explicar aqui no podcast. E na TV, a gente tem a conclusão de uma das séries mais populares de todos os tempos, que é o Game of Thrones, que também está com a gente há 8 anos. Mas com tantas expectativas para essas conclusões épicas, com tanta ansiedade e histeria, é claro que surgiriam alguns trolls prontos para aproveitar a situação e trollar geral. Trollei! Encontrei vários casos de spoilers na internet. Muita gente fez gif que escondia a cena do filme. Tipo, era um gif da Juju do Pânico, quando você clicava, na verdade, era a principal cena do filme do Vingadores. Por outro lado, tiveram várias comunidades grandes, como algumas do Reddit ou do 9gag, que se comprometeram a impedir que qualquer spoiler subisse a página principal, em respeito à experiência das pessoas com essas obras de arte. Mas o hype é tão grande que, cara, teve até amigo meu brigando e mandando indiretinha pro outro no Instagram. Viu, Toca? Tô falando de você. E eu nunca tinha visto esse tipo de discussão saindo dessas comunidades mais interneteiras e atingindo um público de massa. Realmente, a cultura dos spoilers já se tornou global. Antes de chegar à minha conclusão final sobre esse assunto, eu preciso levantar um último ponto de debate que eu acho interessante. Eu tava vacilando aqui no Twitter, porque agora eu uso o Twitter, viu, Clary? E o Gus Lanzetta retweetou a thread de uma game designer de RPG e roteirista norte-americana chamada Alvory Alder. O link da thread dela vai estar aqui na descrição. Basicamente, ela fala que viu seus amigos ameaçando acabar as amizades ou relacionamentos por conta de spoilers, e isso assustou ela um pouco. E aí ela fala como uma boa história não precisa de plot twist para ser interessante e até mesmo surpreendente, e que quando a história é boa, o spoiler não acaba com a sua experiência. Porque para ela, histórias não são produtos descartáveis, depois de utilizados uma única vez. Na verdade, a cultura em geral se espalha através do consumo e da discussão desses produtos culturais. Ou seja, ele é necessário para se expandir. E arte só é descartável se a gente considerar um bem de consumo comum, como um produto que você compra no mercado, sei lá, um copo que tem um propósito objetivo, e aí no caso nas histórias seria o objetivo entreter, que é fazer as horas passarem mais rápido, e você esquecer dos seus problemas, e depois pronto, já não precisa mais disso, eu vou descartar. E para finalizar, ela fala um pouquinho sobre como o capitalismo e o consumismo e outras forças culturais ressignificam a maneira como nós enxergamos o papel das obras de arte e como nós nos relacionamos com elas antes e depois de apreciá-las. Olivia, eu fiquei pensando bastante sobre tudo isso. E eu acho que a Alvory Alder tá meio que certa. Porque é óbvio que existe uma influência do sistema social e econômico na maneira como a gente aprecia a arte. Quer dizer, o próprio acesso à arte é, em parte, restringido pela grana que você tem. Por exemplo, em exposições de novos artistas que estão ascendendo na cena de alta cultura, ou no próprio cinema, onde a experiência 4K, 5D, Full Blaster HD só é para quem pode gastar 100 tokens no ingresso. O Lollapalooza, que custa mais de um salário mínimo, eu não vou nem entrar nesse mérito, porque também é muito óbvio quem pode acessar esse tipo de arte. E eu também acho que o excesso de animosidade que a gente está vivendo é em parte responsabilidade dessas grandes corporações de mídia, que investem bilhões de dólares, não é brincadeira, para além de criar uma experiência gigantesca e muito linda, como o caso dos Vingadores, mas não só para isso, ela também investe milhões para que as pessoas tenham esse hype em relação à experiência que vão ter. E isso gera na gente essa sensação de ansiedade para consumir isso. Mas, por outro lado, não é só isso. Não acho que é só isso. Na verdade, eu acho que a internet como força cultural, comunicativa, seja lá como você queira interpretar, tem um papel ainda maior. Porque foi graças a ela que esses espaços para discussão desse tipo de tema foram criados. E também, essa parada de spoiler, acho que está muito vinculada à cultura do troll, que é própria da internet. E nesse prazer que os caras têm de contar o final de uma história para alguém. Mas entender essas forças não significa que dar spoiler é legal. A experiência, na minha opinião, é prejudicada pelo spoiler, porque eu gosto dessa sensação de ter dúvidas se o cara vai sobreviver, como que isso vai se desenrolar, porque se uma história foi pensada e desenvolvida para que em algum momento você não sabe o que vai acontecer, se você souber antes da hora, parte da técnica da narrativa que o autor propõe se perde. Ou seja, é preciso entender que o spoiler está sim inserido em um contexto de hype financiado por grandes empresas de entretenimento e que arte pode ser muito mais que uma técnica narrativa de surpresas, sim, mas isso não quer dizer que dar spoilers é legal, porque você não está dando a oportunidade para outra pessoa que recebeu o spoiler na cara de escolher como ela quer experimentar essa arte pela primeira vez. E você tira esse poder dela, e isso te faz meio babaca. É isso, Olivia. Termina aqui mais um episódio do Ctrl F. Como sempre, eu falei mais do que esperado, mas eu consegui esquecer de falar no começo uma coisa muito importante que, aliás, eu tô esquecendo todo episódio. Que é falar para você ouvir isso lá no Spotify. Se você tá ouvindo no SoundCloud, se você tá ouvindo, sei lá, no Google Podcast, se você tiver o Spotify, assina lá no Spotify, porque é onde eu realmente acho que a experiência é mais legal, mas também porque eu tô usando os dados da plataforma para entender melhor quem tá ouvindo. Então, se você puder seguir lá o Podcast Ctrl F lá no Spotify, eu agradeço. Ah, e se você conhece alguém que gosta de falar sobre internet, sobre cultura digital, ou está sempre procurando algumas dicas legais de conteúdo na internet, compartilha com essa pessoa o episódio para ver se ela gosta. Muito obrigado por ter a paciência de ouvir esse episódio até o final. Se você quiser trocar uma ideia, conversar lá comigo lá no Face, Twitter, no e-mail, onde quer que seja, os links estão aqui na descrição. Até a semana que vem. Tchau, tchau.